Eu já te fiz redigo em meduz. Olha aqui. Tira as crianças da sala, essa parada não é pra iniciantes. Fiz o meu nome nas quadras, no cu tem com sorte de principiante. Acumulo pontos, acerta a jogada com a precisão que tem Stephen Curry na brutalidade de Shaquille O'Neal. Entorta esse aro depois de um cross-over. Adversários, tipo mano da cu que teu mesmo ofício se perdeu no caminho do seu personagem. Agora vê o irmão como seu inimigo. E talvez o X até ter uma parada que ainda não tenho uma fé. Consigo se ter constentar pra me sentir melhor. Me degladiar pra me sentir mais vivo. Igual Vinicius, meus meninos são liso. Brota no baile, dor tubo de lança. Novinha balança, química no vidro. O perfume que eu porto, ela pede a fragrância. Duvido que se eu fosse fudido, dava confiança. Motivos que eu sempre ignoro. O que vem muito fácil, eu quero distância. Vem fácil, vai fácil. Mano, eu já tô bem melhor que o ano passado. Eu viro o jogo rápido. Se o campo tá ao meu favor, toca que eu emplaco. Vem fácil, vai fácil. Mano, eu já tô bem melhor que o ano passado. Eu viro o jogo rápido. Se o campo tá ao meu favor, toca que eu emplaco. Comandando o melhor da Black Music. São 23 minutos de novo. Pegue seu bombojack, sua touca. É que tem os amigos que querem que eu vença. Tem uns otários esperando que eu pare. Eu vou acelerando e ganhando a corrida. E vocês tão brincando tipo Mario Kart. Termino a base, eu senti minha presença, regulo. Médios, agudos e graves no fluxo. Rio, pontos, overdrive, cidade no mundo de como uma imagem. E se ao tempo atrás eu falava em progresso, hoje se conto números de like. Ela pergunta se eu sigo de volta, que se fizer isso vai dar mais vontade. Pensando na frente, a coisa de momento. E no planejamento já não faz mais parte. Ela disse que achava improvável. Um preto igual eu tá vivendo de arte. Bem fácil, vai fácil. Mano, eu já tô bem melhor que o ano passado. Eu viro o jogo rápido. Se o campo tá ao meu favor, toca que eu emplaco. Vem fácil, vai fácil. Mano, eu já tô bem melhor que o ano passado. Eu viro o jogo rápido. Se o campo tá ao meu favor, toca que eu emplaco.